nesse CD ao vivo, ela não pode ficar de fora. Pra todo o meu Brasil! Sozinha nessa casa tão vazia, você fica entediada, abandonada, casou cedo demais. E o marido chega do trabalho sempre de cara fechada, dorme na sala, nem carinho faz. Sábado à noite as amigas vão saindo pra balada, e você trocando fraldas com saudade das noitadas. Já faz tempo que você não fica maquiada, mas pra que se maquiar se é pra arrumar a casa? Casou tão cedo e de repente viu que é ser diferente, ser esposa e ser namorada. Porque namoro é mais quente, casamento faz a gente prisioneiro da pessoa amada. E o marido preocupado com o fim do mês, a luz e o aluguel sempre vencendo outra vez, e o amor sempre ficando pra depois talvez. E você se perguntando onde eu errei, onde eu errei. Casou tão cedo e de repente viu que é ser diferente, ser esposa e ser namorada. Porque namoro é mais quente, casamento faz a gente prisioneiro da pessoa amada. Preocupado com o fim do mês, a luz, o aluguel sempre vencendo outra vez, e o amor sempre ficando pra depois talvez. E você se perguntando onde eu errei, onde eu errei. Casou tão cedo e de repente viu que é ser diferente, ser esposa e ser namorada. Porque namoro é mais quente, casamento faz a gente prisioneiro da pessoa amada, prisioneiro da pessoa amada.